duas horas, vai manter a separação visual no local. Para o Hotel Delta, tem frequência livre. Adibar, está sendo abaixado para baixo, acho que aqui. Hoje que a Mike Yankee pouso autorizado na pista 17, o vento na 30 graus 089. Autorizado na 17, pouso, acho que a Mike Yankee. Amber Oscar Whiskey, autorizado táxi, rebote ponto de espera da Romeu. Oscar Mike Yank, após pouso, confirme o Pátio. Ah, Pátio da ADEI. ADEI, confirme. ADEI, Pátio 4. Sim. Uno 648, chamei a torre em 1-9-8-9-5. 2-9-5. Acho que a mecânica reporta solo controlado. Afirmo. Autorizado o pouso, pistão na 0, ventuna 30 graus 08, nós. 648. Oscar Mike Yankee, torre. Oscar Mike Yankee, o solo 49, livre direita na Oscar Pátio 4. 648, na sala 52, olha, pra que chame controle só na frequência 121, décima 1. 21. Parmeu November Ask Whisky, pronto? Meu November Ask Whisky, autorizado a alinhar e decolar pichão no 7, vento 150 graus, 08 nós. Azul 2780, acione identificação, autorizada a chegada Mari, reporte imediato de descida. Identificou Mari, reportará imediato de descida ao 2782. Também vou ficar a vista 3, não é mesmo? 2780, mantém inicialmente o posto da chegada. Descida Mari, 2780. Prossiga, o November Ask Whisky está iniciando, está no visual. Salvador, eu tenho 3663, bom dia. Pronto para o ponto que está na zona zero. Salvador, eu tenho 3663. Salvador, 3663, bom dia. Autorizado a alinhar e manter, puxa na zero. Alinhar e manter, tenho 3663. Palma, November Ask Whisky, decolador 56, mantém a minha escuta aguardando a transferência. A sua escuta aguardando a transferência, November Ask Whisky, está autorizado o cruzamento do campo? Assim, Papa Romeu, November Ask Whisky, apresenta autorizado o cruzamento do campo no ponto médio da pistola 028. No ponto médio da pistola 028, November Ask Whisky. Confia, ninguém chamou? Papá Romeu, Foxtrot, Papá Oscar, 04 no POB, Salvador, alternativo, confirma a autonomia? Gente, o Papá Romeu, Foxtrot, Papá Oscar, também no ponto de espera da Oscar. 363, alinhado de pronto. Então, 3663, aguarde liberação do campo. Temos aeronaves de pequeno porte cruzando agora o eixo da 1028. Salvador, novembro, só isso que agora no cruzamento da 1028. Ok, Papa Romeo, novembro, Suíça, sobrevoa o estado Cuca à sua esquerda, até o pedágio, aguarde transferência. Manterá por até o pedágio, aguardando transferência, novembro, só isso. São 3663, informação de tráfego à sua esquerda, um Papa 28 Alfa, se afastando na linha do litoral nordeste, autorizado sua decolagem pistola 0, vento 140 graus, 08 nós. Autorizando a decolagem, na pista 1073, ciente do Romeu, novembro, Acuís, controle da presente, 120, decimal 80. 120, decimal 8, controle Salvador, novembro, Acuís. Na produção, editor 366, e confirme se tem condições de ser abertura da presente. Positivo, se tem abertura 366, decida da presente, o azul 2780. 2780, desça para 4000 pés, o ajuste no 017. 4.1-0-1-9-7-2-7-7-0. E autorizado direto já para o norte, comprou a norte. 7, Papá, o patrulhão 1-0, corrigindo. Autorizado da presente, comprou a norte. O vento 1-5-0 graus, 08, nós reporte para do sol. Hoje o altímetro 1-0-1-9-7. Para o nível de voo 3-4-0. Via, da Elfa, 3-4-0, da 3-6-6. Controle Salvador, Papa Romeu, novembro para Suíça, que decolou da 1-7 na porra do corredor forte, 1-1-7. 3, Papa Romeu, novembro para Suíça, corredor forte, 1-1-7, no estudo do controle. 1-8-0. 1-2-8, graças, com serviço. Agora na porra de Leda. 3-6-3 autorizado, valendo após Leda Mótima. Obrigado, Leda. Controle de Salvador, patrulha 1-0. Corre Salvador, policia 6311 da Rocha, né? Pronto, posso esperar a dona. Autorizado alinhar e manter pistola 0. Ali mantendo 063, 1. A decolagem pistão no 0, vento 140 graus, 09 nós. Após o geotímetro 1-0-1-7, reporte no ponto de espera da papá. 3-1-1, decolada 0-2-7, controle Salvador, na frequência 1-2-0, decimal 8-0. Salvador 1-2-0-8, bora. Sou 3-6-6. 2.500 pés. Autorizado a RINAV, reportar a 3-6-6-2-7-8-7. Controle Salvador, bom dia. Ocean 63-1-1, passa 1.500 na Dael. Na 6319, bom dia, contato radar, trocar o nível de voo 360 via saída da EL. Gente, sobe ao 360 via da EL. Autoriza Leda, Teresa? 6319, autorizado Leda após Leda Motiva. Leda após Motiva. Motiva, 6319. Obrigado. Salvador 6319. Prossiga. Sigo, vamos. Motiva direto, senhorita. Guarde coordenação 6319. A sua escuta, 6319. Na 3663, chame Recife em 1251. 251 no 3663, por favor. Oi. November Osquiz. Na escuta, o Papa Romeu, November Osquiz. Confira o tempo total de voo. Tempo total de 1 hora de voo. Vai chamar para regresso e mais em torno de 35 minutos. Sente grato no Vedorosquiz. Na escuta. Esse não é 6319, autorizado direto Motiva. Direto Motiva da presente, 6319, obrigado. Confirme que é seu motor. Oscar Golf Kilo, autorizado até o ponto de espera da Oscar. Confirme da Papá? Da Papá, confirme. Tá no Pátio 5, né, Oscar Golf Kilo? É, esse após o ponto de espera da Papá, Oscar Golf Kilo. Na escuta do Papa Romeu, na Vendorosa Calista. Na escuta, na Vendorosa Calista. Ah, Toi, controle, autoriza ou na Vendorosa Calista, 2.500 no setor para treinamento. Autorizado, na Vendorosa Calista. Reportará na descida para o Ramil Pérez do na Vendorosa Calista. Salve Salvador, 2.175 para metro, portão 10. Oscar Golf Kilo autorizado cruzamento, Quebec, Mike na Lima, chame o Sol 121, decima 1. É o Papa Serra na escuta, o Papa Papai é o Papa Serra na escuta da torre? Papá Papai Charlie já é com autorizado ingresso decolagem 510, vento no 50 graus, 092. 2780 Torre em 1895. 11895, 2780. Torre Azul 2780, 3 milhas do... 3... 72. Azul 2780, continue a aproximação aguardando pista livre, o ajuste de altímetro no 097. Aguardando pista livre no 097, 2780. Gente, o papapapá Charlie já estou no visual. Papapá, Charlie, India Eco, decolada ao 10, na minha escuta, aguardando transferência. Sim, decolada ao 10, na sua escuta permanente, aguardando transferência. Charlie, India Eco, autorizado curva direita? Afirma, autorizado cruzamento da final da... da 35, da presença na minha escuta. E mantenha 1.500 pés, até a autorização do controle para acender ao nível 065. Sim, restrito 1.500, aguardando autorização, Charlie, India Eco. Azul 2780, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 089. Autorizado pouso na pista no zero, azul 2780. Espaço no zero, confirme por quantas milhas vai se afastar de Salvador e o tempo total de voo. O patrulhão no 0 a 20 milhas de Salvador tem frequência livre, reporte para o regresso. Zero para informação de tráfego, à sua direita, um Serra Romeo 20, cruzando a final da 35 da pista auxiliar, não interfere. Sim, 2780. Papapá, Charlie, já eco, mantenha 1.500 pés na linha do litoral sul, chame o controle Salvador no 20.8. Sim, restrito 1.500, litoral sul, 208, controle. Controle Salvador, Charlie, já eco, transfere. Charlie, já eco, vai prosseguir para a ilha do litoral ou direto? Se possível, prossegue até a parada Barra, após receber a Bold. Em Challenge Echo, subo inicialmente para o 9500 pés, via litoral sul, reporte fora da barra. Excelente, reportará fora da barra. No solo, ao 3, ao 1, 3, ao liderar a direita na posição F, controle solo, 1, 2, 1, decimal 1. Direita, F, 2065, autorizado a decolar do 0, 20 graus, 099. A linha decolando 0, gol 2065. A escuta prossiga. O 90 graus saiu que está regressando para o 9 pés no litoral, corredor forte. Isso, 90 graus com isso. O 9 pés, 90 graus saiu. Gol 2171 autorizado, Ariane, mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, gol 2171. Salvador, bom dia, o papá-papá-papá-serra. Papá-papá-papá-serra, prossiga. Ricardo Graé com meia dúzia a bordo, Maratona, Reputagem, Vai Papá Serra. Vai Papá Serra, confirme autonomia alternativa. Com autonomia de 3 horas na segunda minuto, alternando prova 2. Papá Serra, o ajuste altímetro 1097, reporte no ponto 0 da Ótica. Reportará no ponto 0 da Ótica, Papá Serra. O 2065, decolado ao 07, chame o controle instalador na frequência 120, decima 8. 08, bom dia. Challenge Echo, tudo mantém nível de voo 065. Sua posição? Acordo. O que você vai copiar? Alfa, Bravo, Costa, Delta, Acordo. Gente, quanto a gente conhece essa posição, Challenge Echo, tem condições de formar a proa e a distância? da ECO para seguir somente via litoral. Com 2171, autorizado. Oi. Negativo, desconsidero autorização. Com 2171, autorizado, decolagem 50, vento 140 graus 08 nós. Livre, decolagem 2171. Reforma, papo, uniforme, magnetron para acionamento. Papá Serra, autorizado, ingresso de Chono 7, reposta em L, pronto. Caraca, Papá Serra, a hora que está aqui no hangar, acabou de acionar, vai iniciar o track e reportará na hora. Ok. Papá, Romeu Lima, Papá Golf, ajuste de altímetro 1-0 no 7, reposta no ponto de espera da Papá. Com a parte erra autorizada, ingresso de Chono 7, a posta alinhada e pronto. Afirmativo. Durante com a parte erra, já está liberado, ingressado, está na alinhada e pronto. Papá Romeu Lima, Papá Golf, 07 no PLB, restrição alternativa, confirma a autonomia. Para o Papa Romeu Lima, Papá Golf está com 3 horas e 40, está com 7 a bola. Gente, aposto no ponto de espera da Papá. Já está no ponto de espera da Papá. Está alternando recurso. Gente. O 2171, decolado aos 81, chame o controle de Salvador na frequência no 20 decimal 8. 208, controle de Salvador, 2171. Lima, Papá Golf, no ponto de espera da Papá. Número 2 para decolagem, aguarde o Lima, Papá Golf. Uniforme, Mike, uniforme para acionamento. Papá, uniforme, Mike, uniforme, chame para um táxi. Chamando para um táxi, uniforme, Mike, uniforme. Dia da El 360, 2171. Papá, Eco, Papá Serra, autorizado a decolagem de Chono 7, vento 130 graus 099. Feche livre decolagem para o Eco, Papá Serra. Ativa 2171. Cruz Salvador, 90 Whisky, chamando para regresso. November Oscar Whisky, para seguir via corredores, reporte no CEASA ou quando visual com o campo. Reporte do CEASA, ele joga com o campo, não vendo a FIFA. Salve, Fox Terra Vista, está agora a 100 milhas norte de Salvador, está no espaço aéreo Golfo, tem frequência livre. Fox Serra Vistor, tem frequência livre. Este copiado grata, Fox Serra Vistor. Papá Romeu Lima, Papá Golf, autorizando ingresso de Chono 7, a porta alinhada e pronto. Vai ingressar, está aqui a próxima pista, até a terceira, Papá Golf. Papá, Serra, decolador 23, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8. 120, o item que está certo. Sandy, bom dia. Copa Serra decola da 17, perfil Arbor. Papel Apaio, Copa Serra, bom dia. Contato radar, se for para o nível de voo 200 via sair da Arbor 1. Sim, descendendo para o 200 via Arbor. É Copa Serra. Romeu Lima, Papa Golfo, autorizado decolagem, pistão no 7, vento no 20 graus, 09 nós. Te autorizado, voar direto do destino, é Papa Serra. Gente, direto do destino da presente, obrigado, é Papa Serra. Papá Romeu, Lima, Papá Golf, decolado aos 26, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. Afirmativo, chamando controle 120.8, Papá Golf. Partiu no Papá Golf, muito boa. Sente, com 8 no POB, Serra Brava, Mike Alfa de alternativa, confirme a autonomia? 4 horas e 40. Pode altímetro 907, aposto no ponto zero da Papá, o Papá, Papá, uniforme, Mike, uniforme. Vou tirar a ponto zero da Papá, do Papá, do Papá. Aí, ponto zero, 2770, ponto zero, pronto. Azul 2770, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Sim, manter. Papá, Romeu, Tango de Abravo, bom dia, prossiga. Também pronto para decolagem, Papá Romeu Tango de Abraço. Autorizado decolagem, sistema 0, vento 140 grau, 092. Tive decolagem azul 2770. Oi, Salvador, Papa Romeu Novembro Acuí e a rotatória visual com o campo. Papa Romeu Novembro Acuí, autorizado, final do 97, vento no 40 graus, 099, o ajuste de altímetro no 097, aguarde autorização para pouso, tráfego ainda não estado. Autorizado, a final do 97, ainda na autorização para pouso, se possível, coordenação 1TGL após pouso completo para o Novembro Acuí. Entendi, a intenção então é fazer um TCL na 107 após prosseguir para pouso? Afirmativo, não vem melhor coisa. É, então autorizado o final da 107, aguardo a autorização para tocar remetido. Papá Romeu, novembro, acho isso. Aguardo a autorização, novembro, acho isso. Gente, o Papá Romeu, Tango India Brava, informo que o novembro, acho isso, no momento está descendo para 1.000 pés, reporte fora do solo. O vento no 40 graus, 09 nós, o ajuste de altímetro no 097, decolagem por conta de risco. Papá Romeu Novembro, a sua informação, temos o Robson 44, ciente do seu tráfego, decolando agora da Enrimar, autorizado no 1.000 pés, aguardando a autorização para descida. Visual com o tráfego agora, 1 hora, o Novembro, a sua informação. Mantenha a papá, o uniforme mais uniforme. Chama aqui, vai informar que a decolagem é da terra. Gente, papá, o uniforme mais uniforme, tô ciente. Claro que o uniforme já tá maturado, caralho. Gente, papá Romeu, Tango India Bravo, autorizado rumo nordeste, decolado agora aos 3-0, mantém a mistura, aguarde transferência. Papá Romeu Novembro Oscar Whisky, tráfego avistado, autorizado toque e arremessida, pista 17, vento no 30 graus, 099. Autorizado toque e arremessida, 17, Novembro Oscar Whisky. Azul 2770, decolado aos 30, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 0, decimal 80, azul 2770, boa. Comodô Cordial, bom dia, azul 2770. Azul 2770, bom dia, contato radar, vou para o nível de voo 160, vou ir direto Coral. Presidente Coral, 160, azul 2770, grave. Autorizado alinhar e decolar 1-0, vento no 20 graus, 1-0 nós. Alinha, decola, 1-0, vento no 20 graus, 1-0 nós. Papá Romeu, Tango India Bravo, controle da presença no 208. Bom dia, Papá Romeu, Tango India Bravo. Papá Romeu, Tango India Bravo, bom dia, para ter condições usadas aqui em 10, né, sob controle. Papá Uniforme, Mike Uniforme, autorizado cruzamento da 1735, Quebec, Mike na Lima, chame controle de sol na frequência 121, décima 1. Papá Romeu Novembro, acho isso, tocou remeter aos 32, curva à direita, base pela direita da 107, aguardando autorização para girar a base. Curva pela direita, aguardando autorização para a base pela direita, 90, acho isso. Isso aí, 126, décima 85. 2685, Lima, Papagolfo, obrigado. Bom dia, Salvador, voo 0094, 2204, para 1594. 1094, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível de voo 080. Mari 080, 94. Novembro, siga. Ele apenas confirmou, né, que o novembro vai acertar a banda fio. Sistema 8. 308. Siga na proa do Ciazo, ajuste instalador 1017. Apenas confirmamos o spot firme. Salvador, o voo 094, autoriza voar o Serra 2369 ou foi sentado? Voo 094, autorizado para o ITAP. ITAP, obrigado. Platão Guecos no novembro, acione o código transponder 5164. Papa Romeu novembro, Eco Whisky, autorizado base na 17 com base pela direita e pouso, tráfego já avistado, vento 150 graus, 10 nós, loja de altímetro 1097. 1097, base pela direita, pouso autorizado, novembro, Eco Whisky. Ao meu novembro, Oscar Whisky, no solo 136, autorizado 180, táxi via pista, Oscar, situacional frequência livre. É, já passei por parte da base, então autorizado táxi via pista, Romeu, situacional frequência livre. Papapá, uniforme, aquele uniforme autorizado, ingresso, decolagem, sustona zero, vento no 30 graus, 10 nós. É que o novembro desça para o 9506, ajuste no 017. No 094, desce para 2.506, ajuste no 017, está autorizado a final da RINAVE, reporte passando Serra Vitor 366. Para 2.000, reportarei passando 366, final RINAVE, com 2.094, 1.094. 094, 2.500. 2.500, já. Turma 184, Sami Recife, em 12685. 2685, gol, 1184, boa. Família Bravo, pode confirmar quantas milhas vai se afastar? Vou se afastar, vou até a próxima, mas o que é isso, tá? Família Bravo, tem frequência livre da presente, já passo para o regresso. Para o regresso, camarada Família Bravo. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, decolado 40, chame controle seu dano frequência no 20, decimal 8. 1208, uniforme. Controle de Salvador, meu cordial, bom dia, seu papapá, uniforme, Mike, uniforme, decolando sua escuta, meu capitão. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 260 via saída móvel. 260 via móvel, uniforme, Mike, uniforme. Salvador, por control, good morning, Brazilian Air Force 2590, Virginia Dawn, retrieve level 150 with you. Brazilian Force 2590, Skunky Island, clear to fly direct to pitch position and descent level 050, correction, stop position. Virginia Dawn, level 050, stop heading, Airport 2590, clear. Para a Pachá, Linda Eco, está agora a 57 milhas do oeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 065 e chame o controle Léo em 1201. 3198, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível de voo 060. Então, 98, mantenha na chegada número 3.